Portal do Arrocha. Velé de iluminação, Nego Baio Paredão, Bianca Macedo, vem com a braba, bebê. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos, enxergar as coisas que me deixam no ar, me deixam no ar. E as várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento. Famoso da Bahia. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira ao nosso favor e a consequência do destino é o amor. E pra sempre vou te amar. Mas janeiro.